Eu era um neguinho, vendo tudo do lado de fora, maravilhado com o baile. Olha agora, veloz na sessão, convite pra inserção da voz num beat, irmão. Claro que é nóis, corta samba pelo que ama e pra zona sul. Eu admiro Dalai Lama, mas prefiro Sun Tzu. Cê sabe o que eles querem, irmão? Nós enchendo o tanque da limusine, voltando pra casa de busão. Não, hoje não, não, dessa vez me livrei da depressão. Tava fácil com vocês, aí patrão, doutor, não acho certo, senhor, pra mim é Deus. E os coxinha não chega nem perto disso, inseto, omisso, moleque, vacilão. Saiu do show, revolucionou, quebrando os orelhão. Não, deitou na calçada, loucão. Tio, não compreendeu a intenção. Perdoa, pai, eles não sabem o que faz. Não, eles sabedoria pra que mude antes do que já. Hoje tudo é high-tech, wi-fi, internet, bluetooth, mil grau. Calor de proximidade, digital, contato virtual. Outro elo com ente superficial e rápido, porque tua vida ia ser diferente. Resta nós saber se colocar, saber usar os meios sem deixar os meios. Ah, nós quer Danone na geladeira, luxo, fartura, comer ovo por opção. Puxa,